動画から脱毛感想、行動、行動へと行う時間。 One price for the door, the car, the window, the door, the door, the door, the door, the door, the door. Chegada é bom, chame para descida. É, corrija o ajuste 1-0, 1-4. Este vai chamar para descida na bosta, 1-0-4, 1-0-4. Salvador 208, Bravo é com o Romeu, boa tarde. Bom, bom. Azul 2709, senhor identificação. 2709. Controle Salvador, uma boa tarde. Papapá, Bravo Eco Romeu, decolado, cruzando 1500 na circuito. Papapá, Bravo Eco Romeu, controle, está em contato o radar, prossiga como autorizado.Azul 2709, contato radar estabelecido, azimuth 342, 43 milhas. O Olimpo 02 foi copiar então dois abortivos, que são os 022 e após a área Netuno. Gente, apenas confirme o nível solicitado, por gentileza. Azul 2789. Foi para o Sierra Vitor 367. Sierra Vitor 367, 2789. 3155, chame Recife agora, 1251. 251, boa tarde, 3155. 3195, todos cópia? Tranquila. Autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, conforme rota, plano de voo, Pizuno 21, nível de voo autorizado 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa, transponde 5113 e o controle em 120, decimal 8, azul 4118. Azul 4118, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, Trot, nível 360, via antes do 21. Azul 4118, correto o cotejamento, chama para acionar a posição 01. Gente, autorizado, chamei 355, reporta para o táxi.02, já pronto, cópia? Autorizado. Salvador, Salvador, vai realizar dois abortivos pistão 028. Após a decolagem, vai seguir a área Netuno, já equipado, em coordenação com o controle. O nível 105, visual, inicialmente 1 no meu pés, após a liberação com o controle. Decolando no zero, primeira curva direita, ingresso ao corredor axé. 5103, acionando o transponder. E 1208 é o controle. Romeo, Charlie, Charlie, Sierra. Sobre autonomia alternativa e sinopate militar. 00 graus, 119. Está autorizado. Estacionamento, chama novamente. Então chama a torre em 118.95, Olimpo 02. Boa. Tá. Autorizada aproximação R9. Vento para 4.000, autorizado R9, azul 2709. Confirme. Olimpo 02, está autorizado o táxi reportando no ponto de espera do hotel. Gente, acende chame táxi, Olimpo 02. Charlie, Charlie Serra, decola ao 58 no farol de Capuã, controle 1208. 108. Controle 208, código 5120, voo 097. Voo 097, correto, contingimento, chama para funcionar. Senhor, sente a posição no pátio? Posição 9. Bravo, Eco Romeo. Não sei se foi, né? Recife autoriza voar direto para Ivizik. Índia, Vitor, Serra, Índia, Kilo. Índia, Vitor, Serra, Índia, Kilo, Ivizik. O Bravo Eco Romeo, agradece. Olá, boa tarde, esse é o Papa Romeo, Tata, Serra, da Coluna Facebook. Papa Romeo, Charlie, Charlie, Serra, o controle. Qual pro ideal para o destino? Gente, suba para o 085 e siga a linha do litoral. Gente, o Xenemia 355, autorizado o táxi, via Patinho no Índia, ponto espera piscina 0, chama a torre, 118, decimal 95. Ajuste de altímetro padrão, no 093, Bauru. 093, Pátio, Índia, ponto 090, Azul 2789, letra para 4.000. 4.2789. Azul 2789, desça sem restrições para 2.500 pés, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAVE, Azul 2789. Direto 366 para 2.2789. Ponto 010, pronto. Mantenha o ponto de espera, assinamento 355. O assinamento 355 tem condições de decolagem imediata? Afirma, assinamento 355. Ciente, autorizado a linha e decolar pistão na 0, vento 1 na 00 graus, na 09, do assinamento 355. Para o destino e forma estimada para pouso. Espero 1-3, informe decolagem do R2 da Oceané na 1-0. Sente do tráfego no 0-1-3, reporta no 372, uso 2709. Trava com o meu, uma boa. Olimpo 02, autorizado o táxi reposto no ponto de espera da hotel. Ok, 1-8-4-4, anotei o Charlie, Charlie, Charlie. Azul 2709, passando Serra Vitor 372, baixado e travado. Azul 2709, agora pista livre por autorizado. Vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, azul 2709. Oceano 6355, decola ao 05, controle Salvador 1-2-0-8. É o controle, meu cordial. Ajuste agora 1-0-1-3, desça para 5.000 e voe para o Serra Vitor 368. Azul 2789, ajuste do altímetro agora 1-0-1-3.9, caminho. Ciente 1-0-1-3, 2789. Zonamento 097. 097, autorizado, chama táxi. Autorizado, 097. Número 355. Ô colega, sem te atrapalhar muito, se possível acordar só lá com o Recife pra gente voar monte. Ah, ok, anotei. Vamos aguardar um pouquinho. Maravilha, muito obrigado, beijo. Sal 366, azul 2789. Gente, azul 2789 em aproximação, reduz a check o trem, chame torre 1-1-895. 895-2789. Oceano 6314, temos socorro, pronto? Pronto. Oceano 6314, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, Petrolina, conforme rota, pisou 20, nível de voo autorizado 340. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Nenim. O transpor de 5127 e o controle em 1208. Correto, corregimento, metrica no quarto, transição confirmar, é Momo, transição Nenim, November Eco, November India Mike. Correto, corregimento, chama no 05 quando pronto assinar. Autorizado, chama táxi, usa o 4118. Oito, Oliveira, primeira direita, solo 1219. Direita 219, azul 2709, boa. Destino 013, Vossa Senhoria está seguindo a aeronave da Azul. A mesma está passando o Morro de São Paulo, 13 mil para 6 mil, também voando para o Serra Vida 368. Essa aeronave é o número 13 para pouso e Vossa Senhoria passaria. É o número 13. Paciente então, como o número 3, passaria do 2233 descendo para 7 mil. 090 graus, 1-0 mais. Ciente, livre pouso e passa agora o 372-2789. Taxi, bom, 097-189 a bordo, 310 de autonomia, eu quero na cabina. 097, utilizado o táxi, eu estou outra vez da posição 062, onde vai manter a posição? Ok, táxi aí, manter outra vez do 62, então 097. Azul 6998, desça, sem restrições, para 2.500 metros. Oi, para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação RNAVE, Azul 6998. 2.500, voando 366, autorizado a RNAVE, Azul 6998. Travelo 62, não deram 97. Gente, como 097, agora somente o aeronave da Azul já terminou de post na 01. Passaria do 2233, está utilizado o ar para o Serra Vitor 366, desça para 4.000. 4.000, Serra Vitor 366, 2233. Oceano 6355, chame Recife, frequência 1251. Gente, Lima 251, um abraço pro senhor, hein? Boa semana a todos. Abraço. 3:30 de autonomia, 119 no seu avião, alternando o galeão. Autorizado, táxi à direita, Indy, ponto para a piscina 0, chama a torre, em 1-1-8-5, ajuste de altímetro padrão, bom voo. Altímetro padrão, e a Índia, ponto espera de 241-1-8-5. Voo no 097, segue o táxi da Embraer 90 da Companhia Azul até o ponto de espera, quando chama a torre, em 1-1-8-5, ajuste padrão. Salvador, Azul 2789, livrar na sexta. Azul 2789, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. 4 Lima é a prevista. Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista 4 Lima, 2789. Solo Azul 2789, vai aguardar a aeronave da FAB aqui. Negativo, ingressa Alfa aqui no Pátio 3, até o sinalizador. Gente, vai prosseguir então 2789. Solo, Canadá, gente, Olimpo 02, da passagem UATR-72 da Companhia Azul. Após ingressar na Alfa e vai reportar antes da Juliette. A gente vai aguardar só um minuto pro Puxa 05, o Xenemé 314. Zero 02, autorizando ingresso do Pátio 1, via Juliette, após Índia, vai reportar no ponto de espera como número 2, a torre em 1-1-8-95, com ajuste padrão. Autorizado a aproximação à RNAV. 2.500, autorizado a RNAV, o passaredo 2233. Apenas poderia confirmar ajuste, senhor? Positivo, ajuste agora é 1.0, 1.3.8. Grato, 2233. Nível de voo autorizado 360. Decolada 1.0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5.1.3.2, acionando o transponder e o controle em 1.2.0.8. 25, confirma, autorizado 360, 1.0, decolo, curva direita, da Euleda, mostra a rota conforme, apoio do Lula, 1.0, por base, apoio do Lula, 1.6, após o mundo. 5.1.3.2, é nosso transpondo, 2.0.1, é o controle, da Eideltan, 3.8.3.5, posição 0.8. Correto, com o TGMento, chama para adicionar na posição 0.8, então 3.8.3.5. Vai, semana. Controle é o Azul, 4.1.1.8, decola, boa. Azul 41118 é o controle, meu cordial. Está em contato o radar, prossiga como autorizado. E aí, vai subir como autorizado, 41118. Azul 6918 em aproximação, reduz, cheque o trem e chame torre, 11895. 1895 reduzindo, 6918. M314, autorizado pushback acionamento, chama pronto táxi, posição 05. Autorizado pushback acionamento, na táxi, posição 05. Aproximação via Sierra Vita 366, capitão. Permitido, prossegue 366, 2233. Do 6918, reporte Sierra Vita 372, QNH 1013, informa a decolagem agora da 10 do Boeing da Gol. Entendi. postal 371. Uno 097, autorizado decolagem, vento 100 graus, 119. Livre decolagem, gol 097. Tá, Recife, informação 11. Gente, vamos lançar em curso é papá, gol no 620, já pronto 4. Pronto 4, gol no 620. Autorizado, Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, avisou 107, New de voo autorizado 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de Sedapuca, transição Caju. Transpondo 5-1-3-7 e o controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Recife 3-7-0, atendido Lua 1-7, decola da 1-0, curva à esquerda, perfil Puca, Aracaju. Acenda 5-1-3-7, controle 1-2-0, 8. Estamos na posição 4, gol 1-6-2-0. Gente, apenas a saída por Cajamo Caju, por gentileza. Por Cajamo Caju, gol no 620. Correto, cotejamento na 4, corte 1, no chama para acionar, gol no 620. Mara 20. 097, decolando 19, controle de Salvador 1208, confirma. 208 vai chamar o 2097. Azul 6918, pouso autorizado, pista 10, vento 1-10, 120 graus, 109. Livre pouso azul 6918. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. 5043, acionando o transponder e 120 decimal 8 é o controle. Coordenado 17, lá confirma o pátio, por gentileza, Serra Mãe Juliette. Gente, aero está, pátio 5, decola da 17. Então, conteja novamente, está a saída da Eula e da Motiva, vai que decola da 17. Salvador, bom dia, boa tarde, gol 1097. 1097 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 2097. Vou chamar a torre em 1-8-95, porém confirma o POB e a autonomia. O Papa Romeu Serra Mike e Juliette. No 4, poderia repetir, PLB, autonomia e alternativa? Gente, na 63 no 4, autorizado o táxi, empate 1 no Índia, ponto de espera pista no 0, torre, 1-8-95, ajuste de altímetro padrão, um bom voo. Autoridade 2233 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre 1-1-8-9-5. Iniciando redução, chama torre 1895-22-33, até daqui a pouco, senhor. Certo. Pimpui 02, após alinhado, autorizado a corrida possível, vento 120 graus, 119. Salvador, boa tarde, passaria do 2233. Passarei do 2233, reporte passando Serra Vitor 372, QNH 1013. Portarol 372-23, 2233. Oceana 6314, mantenha o ponto de espera da 10, cheque o rádio. A minha, sua transmissão está muito baixa. Oceana 6314, mantenha o ponto de espera da 10, como está agora? 5%. Obrigado. Vitor 3, 7, 2, baixou e travou, passaredo 2233. Passaredo 2233, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua. O Olimpo 02, libera a primeira direita, solo 1219. Olimpo 02, eu segui a retaguarda do Nembra 90, reporta para ingresso na Batista 1 vezes 10. Você pensa para confirmar uma nova abortiva no 90? O 1097, chame Recife, 1260. 260, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, são 3835-08, pushback acionamento. São 3835, autorizado, puxa, acionar a posição 08, chama pronto, táxi. Vai chamar. Oceané 6314, confirme se avisou com o ATL da passaredo na final do 10. Afirmativo, Oceané 6314. Após o mesmo, autorizado a linha de manter o Oceané 6314. Após o pouso da nave, o pessoal da minha área manteve no zero, né? Não vai. 95. O ajuste permanece no zero, no zero. Do 2233, solo aos 26, ao livrar a primeira direita, solo 1219. 1219. Ô Salvador, boa tarde, passarelo 2233, livrou? Passarelo 2223, autorizado Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Decolagem, tenta 120 graus, 119. Olha, seguindo decolagem, eu também meia, 3, com base. Esquema? Gente, apenas confirmando, Olimpo 07. Antes da Gilete, passarelo 2233. passarela 2223, vamos até a posição, aguardar para ingresso na 1-2, temos aeronave puxando na 08. Ativa, vamos ver. Olimpo 07, para acionamento, chama a torre 118 decimal 95. O passarela 2233, aeronave no 08, pelo visual não interfere na 1-2, tá? Confirma. Pelo visual nosso aqui, a aeronave puxando no 08 não está interferindo para a posição 1-2. Gente, a aeronave já está térmica, já, o carrinho já até desacoplou, só um minuto. Sim. Olimpo 07, acione e chame para trás. Oceano é 6314, decola os 29, controle Salvador 1201. Controle Salvador 1208, Oceano é 6314. Controle Salvador, boa tarde, Oceano é 6314, desce da saída Momo. Oceano é 314, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, Oceano é 6314. 5, 1, 8, 2 a bordo, 3 a 5, alterna caminho. Gente, autorizado o táxi, já partiu no Índia, ponto para a 0, chama 2, 118, decimal 95, ajuste de altímetro padrão, bom voo. Autorizado, faz 5, 0.0, 2, 3, 9, 5, 1, 0, 1, 3, padrão, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oceano 6314. Oceano 6314, prossiga. Foi direto Petrolina. Direto Petrolina, obrigado, Oceano 6314. Controle Salvador, eu vou no 869, para 1869, o controle, meu cordial, isso. Para 8 mil pés, ajuste no 093. Oceano 18000, com 095, ou 869. Gente, Lolo 169, só um minuto, Copa Guarulhos, prepara da Eula da Morte, vai. Da Morte, aguardando. Faça a Eula 2233, autorizando ingresso, Juliette, Patio 112, remota aí a posição. Juliette, Patio 112. Olimpos 02, prossegue táxi Alfa, reportante do táxi Juliette. Era apenas o POB de 07, autonomia hoje, por gentileza. Gente, para acionamento táxi, chama a torre 118 decimal 95, Papa Romeo Mike Serra, Serra Mike Juliette e o ajuste padrão, bom voo. Autonomia 20, autorizado. Puxa, na 04, chama táxi. Autorizado, chama táxi, na casa. Vou na 02. Tá totalmente pronto, na 04? Torre Salvador, 3235.010, tá pronto. 02 pra cota, confirma somente a rota, pro 10 Taubaté? Confirma, aeronave? Pronto, rota Golfo 1169. Autorizado Serra Bravo, Golfo 1000, conforme rota plano de voo, piso 110 Taubaté, nível de voo autorizado 360. Decolada pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5150, controle no 20 decimal 8. O 169, correto cotejamento, chama. Pronto, acionar a posição 02. Salvador, boa tarde, eu já estou no 45, formação Papá, cópia Galeão 300. Gente, na 3145, autorizado Serra Bravo Golfo Lima, conforme rota plano de voo, apenas November 857 Mou Sul, nível de voo autorizado 300. Decolada pista 10, primeira curva à direita, Dael, Lida, Irume. 5152 no transponder e o controle em 120 decimal 8. Ok, Galeão 300, rota apresentada em plano, apenas November 857 Mou Sul. Dael, Lida, Irume, a decolagem, Salvador 208, código 5152, da 3145 no 07. Correto o cotejamento, 3145, chama a proteccional, posição 07. Muito certo, obrigado. Victor Índia Juliette, prossiga. A gente confirma o horário da, do plano ou notificação? Eu, Serra, Mike Juliette, autorizado. Táxi, reposto no ponto de espera da Papá. Assim que possível, será dada a copa. A 3835 decola aos 35, controle Salvador 1208, bom voo. 208 está 3235. 02 está na posição e vai seguir o táxi da aeronave da Gol. Em instantes vai estar iniciando o táxi. 3239. Salvador está 3235, cruza 2000 para 360. TAM 3235, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Israel 360, 3235. Controle, Salvador, boa tarde, eu sou o Paco 206. O Paco 206, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada a Mari, altímetro 1013, identifique. Chegada a Mari, voa, 4, chame centro, Recife 12685, alterna 125, decimal 45. Salvador, boa tarde. Vou no 620, ponto 010, pronto. O no 620, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 119. Além de decolar pista 10, vou no 620. Quero ver 2223. Agora estamos na cópia barreiras. No nível 160, prepara a bomba, TAP. 160, prepara a bomba, TAP, obrigado. Victor Índia Juliette, só um minuto. Estou confeccionando no seu plano para cá, do Lenço. Ela está confirmando no meu peso no 7 e o pátio é a bata. Até nos confirmando é Serra November Charlie Lima. Eu estou no ponto 102, autorizado a alinhar e manter, Santos 010. Ah, tá. Santos 102, Olimpo 02, na escuta? Coordenado pelo controle Salvador após a decolagem, curva à direita direto na radial 150 em ascensão para 105. Decola da 17, primeira curva à direita no corredor Axé, 0160 acionando o transponder e 1208 é o controle. Estacionamento táxi chama a torre 1895 com bom voo, passando o Victor India Júlio. E a PUC 370, agora 620. Patrão Juliette, Patrão Zulu, prossiga. Gente, Papazão Juliette Tanzulu, acione identificação, aguarde contato radar, suba e mantenha 4 mil pés, aguarde vetoração para sequenciamento físico no zero de Salvador. Gente, Juliette Tanzulu, reporte para modificação de regra. Tan 3835 vai direto para o base. O base, Tan 3835. Juliette Tanzulu, contato radar 39 sudoeste de Salvador. Plano de voo modificado 1840, mantenha 4 mil pés. Aguarde vetoração para final, Renato. Correção para final, procedimento NDB Zulu para pista 10. Prazer, NDB Zulu, 10, aguardando, Juliette Tanzulu. Controle azul 4206. Prossiga. Possibilidade de voar Serra Vitor 369. Azul 4206, após ITAP, voa para Serra Vitor 368. Confirme, 36. 368, vai manter a chegada e após ITAP, voa para Serra Vitor 368. Não ativo, depois de ITAP, 368. Patrão Juliette Tanzulu, vetor radar para sequenciamento, V esquerda na proa 055, limite radial de Salvador 280. 055, esquerda, limitado pela 280, V de Salvador, Juliette Tanzulu. Vou no 869, desse mantenha 2500, 10. 2500, 869. 6210, acione a identificação, desse mantenha nível de voo 070, autorizado via chegada a mais. Papá Romeu, Sierra, Mike e Juliette, contato radar, subir, mantenha nível 320 via saída 10. 320 via saída 10, Sierra, Mike. Vou no 869, velocidade indicada? Tá com 2409. Gente, azul 4206, velocidade indicada. Patango, Vitor, India, Juliette, aguarde para iniciar a decolagem. Ativo. Autorizado 4 mil pés azul 4206. 4 mil, com 1013, né? Ativo. Então 3835, chame Centro Recife no 251, alterna 128, decimal 35. 5 e 02, decola os 42, controle Salvador 1208. Agora controle Salvador 208, Olimpo 08, 102. Olimpo 07, autorizado o cruzamento da pista 1028, na Delta, chame solo 1219. 4206, desça e mantenha 3 mil pés. Descendo e mantendo 3 mil pés, 4206. Drone Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02. Contato radar, subir e mantenha nível de voo 105 em condições visuais. Autorizado direita na proa da área Netuno, o Olimpo 02. E na proa da área Netuno, Olimpo 02, subindo para 105. Azul 4206, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite, radial de Salvador 290. Esquerda 360, entrada radial 290 de Salvador. Alvo 1169 para o táxi, 190 a bordo, 4 km, Alterna Galeão. Alto 0, táxi à direita, Índia, ponto para pista 10, chama a torre, 1118, decimal 95, ajuste de altímetro, padrão, bom voo, gol 1169. Direita, Índia, ponto para 2295, padrão, 3, gol 1169. Patango, Vitorinho de Juliette, 1000 pés, por Redara Xé, reposta através, farol da barra. Passará a farol da barra, possibilidade de acender para o 2500 DCC, senhor. Aguarde, Vitorinho de Juliette. Violeta. Azul 4206, redução 1090 nós, tráfego para 7, 2 horas, 12 milhas, um Boeing 737-800, com ground de 2190 reduzindo. Reduzindo para 790, azul 4206. Aguarde, mantenha a saída. Azul 4206, 20 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação, voe para o servidor 368. Voando para o 368, azul 4206, descendo para 3000. 4206, voe para o 366, servidor 366, autorizado 25000, informe estabilizado. Pode voar o 368, senhor. Autorizado. Ok, voando então para o 368. Patango Juliette, estamos no tráfego para a sede, 3 horas, meia dúzia de milhas, um Hebraia 190, cruzando 4 mil pés indecisos. Paciência, alcançando limite autorização, mantém a proa. Juliette, estamos no está autorizado em resumir a navegação na proa de Duna, desce e mantém inicialmente 3 mil pés, informe estabilizado na magnética 101 de Libra. Paciente, na proa de Duna, para 3 mil, repassará estabilizado, Juliette, está de violão. Gol 1869, espaço 366 estabilizado. 1869, torre 1918, decimal 95. 1895, 19, já, obrigado. 18 Salvador, é o gol 1869, boa tarde. Gol 1869, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a aeronave da companhia, iniciando rolagem na 10, QNH 10 no 3. Paciente, aguarda 1869. No momento, 1900 graus, 119. Vitorinha Juliette, após passar o travesso do farol da barra, está autorizada a sanção. Juliette, Júlia. 6290, reautorizado, nível voo 050. 2500, azul 4206. Pesado, azul 4206. 4206. Voo 1869, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 119, informa que a taxa Golf está impraticável no momento devido à aeronave fazendo check na mesma, se possível evite livrar na mesma. Está ciente da Golf interditada então, está livre pouso, voo 1869. Dono 208. 208, ponta base. O 1169 passando 1700 da El. Corona 69, contato radar, subiu, mantém nível 360, via saída dela. Via da EL 360, gol 1169. Tente estacionamento, são 3145, chama pronto, pushback. Autorizado acionamento, reportará para o pushback, são 3145. 295-2406. M6210, desça e mantenha 4 mil pés. Após, ITAP, voa para o CR Vitor 368 para final Renato. Brasil, 537, CR Vitor 4206, continua em aproximação, aguardando a pista livre QNH1013. Informam que a Taxway Golf está impraticável no momento devido à aeronave fazendo check-in na posição. Gente, aguardar o programa. Vou do 2406, continua a próxima. O Vitorinho de Juliette está autorizado a ascensão apenas até o 1500. Sené 6210, redução de velocidade para 190. Vai seguir tráfego tipo Charlie 402, passando Serra Vitor 368 com 170 de grau. Como você mencionou do plano, é 1800? Antes do horário da visa? 1869, Solo 50, Olivra 1219. 219, 1869. Pega o Juliette Tango Zulu, afirmativo 2000, pés da guarda transferência de comunicações. Tango Zulu, já estabilizado. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso na 1-0 para o 4206. 3-1-1-4-5, vamos até a posição, aguardar para a puxa na 07. Ok, aguardando para o Juliette, tá? 3-1-1-4-5. Vitorinho de Juliette, autorizado 2500 para isso, direto Cairo. 2500, Júlio. Sané 6210, reporte passando para o Vitor 368, estabilizado na final Renato. Renato. Estabilizado, 6210. 0. Sente, agilizar, 8-9. Salvador, 3-1-0, 3-1-0, 1-0, para 1-0.